DJ Agatha e eu estou fechada com o meu amigo DJ Júnior Farias de Coraci. Você vai curtir com DJ Júnior Farias, tocando pra você dançar. A marca das mídias do comércio é Bruninho. Sensação continua. Júnior Computer e Banda Tecno Tribal, a marca do sucesso. Amei quando eu te vi, me apaixonei. Raramente, baby, me apaixona assim, mas eu sei, fui bom demais. Eu te quero, baby, mas sei que um dia eu vou te encontrar pra te

se liga, é só as melhores. Mesmo em ti, minha paz tu levaste, porque vinha e ama.

Júnior Farias. Simplesmente sensacional. Eu acho em você outra forma de amar. Luz dos meus sonhos, eu te desejo. Preciso te dizer que você é pra mim. Me entrega teu amor, vem e me faz feliz. Sonho contigo, não há sentido sem ter você aqui. Só preciso te encontrar. Não espaço, nada e quero só você. Passou nada.

da Campará. Sucesso em qualquer lugar. Me perdoar, tudo tem como.